Então se solta, o acaso foi certeiro e o ponteiro foi da meia volta. Mas não me solta, melhor do que cair em si, a se amar de volta. E melhor que ter razão é escrever um bom refrão, a depender da situação. Porque quando você tá perto, eu não sei ser discreto. Peito aberto, eu começo a cantar aquele foi certeiro e o ponteiro foi da meia volta. Mas não me solta, melhor do que cair em si, a se amar de volta. E melhor que ter razão é escrever um bom refrão, a depender da situação. Porque quando você tá perto, eu não sei ser discreto. Peito aberto, eu começo a cantar.